Você foi o mais lindo dos casos, o gostoso abraço que ficou na lembrança. Você foi a mulher mais linda que conheci e eu não te esqueci. Você foi pra mim, você deixou em mim uma gostosa lembrança, me deixou esperanças de um dia poder te encontrar. Você foi pra minha mulher, fiel companheira, com o seu amor eu viveria a vida inteira. Mas você se foi, não esqueço as carícias e abraços, o amor verdadeiro, e nos teus braços me entregava inteiro. Mas você se foi, tenho esperanças de um dia encontrar, pra viver tudo de novo, quero te amar. Escreva uma carta, põe anúncio no jornal, me perdoa se eu errei, eu só sei te amar demais, me perdoa. Você foi o mais lindo dos casos, o gostoso abraço que ficou na lembrança. Você foi a mulher mais linda que conheci e eu não esqueci. Você foi pra mim, você deixou em mim uma gostosa lembrança, me deixou esperanças de um dia poder te encontrar. Você foi pra minha mulher, fiel companheira, com o seu amor eu viveria a vida inteira. Mas você se foi, não esqueço as carícias e abraços, do amor verdadeiro, e nos teus braços me entregava inteiro. Mas você se foi, tenho esperanças de um dia encontrar, pra viver tudo de novo, quero te amar. Escreva uma carta, põe anúncio no jornal, me perdoa se eu errei, eu só sei te amar demais, me perdoa.